aldeia chegaram uns homens procurando árvores pra cortar. Cortavam e levavam pra vender. Cortavam e levavam pra vender. Encontraram o jequitibá de carangola, mas não cortaram. Sabem por quê? O tronco era muito grosso. Eles não tinham serra daquele tamanho. E mesmo que pudessem cortar, não teriam força pra carregar. Até pros cortadores de árvores, o jequitiba era gigante. Até pros cortadores de árvores, o jequitiba era gigante. Cortaram toda a mata em volta, só o gigante escapou. Passou o tempo, carangola cresceu e o gigante cresceu mais ainda. Ficou famoso, muita gente veio ver. Olhavam pra ele, tiravam fotografia, faziam poesia, brincavam perto dele, abraçavam seu tronco. Eram amigos do gigante. Olhavam pra ele, tiravam fotografia, faziam poesia, brincavam perto dele, abraçavam seu tronco. Eram amigos do gigante. E até cuidaram dele quando um dia um galho caiu.